papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Explosão do funk da lua. De disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou! O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Here we go! Cafeína, Leite Show! Leite Show! Metropolitana, Cafeína, Leite Show no ar mais uma vez! E bora acabar logo esse programa que eu quero comemorar hoje o dia do orgasmo. Ah, o quê? Hoje é dia do orgasmo? Ai. Exatamente. Hoje é 31 hoje, não é? Ué, o programa sim, vai ser gozado, hein? Hoje é dia 31 de julho, é o dia do orgasmo. Que delícia, hein? Uou! Não, tá bom, Você imagina ser com uma mulher, ela falando, que delícia, uou! Olhando pra ela e imaginar já o João Soares. É, isso por que eu ia causa falar. Do tamanho. Né? Dia do orgasmo. Ah! Pena que eu vou ter que comemorar sozinho em casa. É mesmo, Dizan? É, mas vou comemorar. Skype, Skype. É, mas Skype 3 horas da manhã, pô. Opa, melhor ainda. É? Melhor ainda. Tá certo. Bom, vamos começar o Café da Leite Show. Ó, tá rolando o negócio lá do Metronite Live. Né? Os caras estão rodando por São Paulo, o Vini e a Gigi, é isso? E o Magu também. É, Magu! O Magu, que é o cara, ser, né? É o cara que arruma os ingressos de shows pra gente vender, também está na limusine rodando por São Paulo. Né? Agora, peça as coisas, não convida a gente. É! Né? Podia ter levado o caipira pra passear junto, beber e encher a cara. Eu também quero. Não convida. Não convida. Só convida pra ir no Hopi Hari com 13 graus. Assim, show do Rafa. Né? Chovendo. Chovendo, né? Relâmpagos. Pá, plá, hein? Né? Entendeu? Sacanagem. Pagar pedágio. Né? Muito bem. Agora andar de limusine, tomar uns goró. É. Aquelas festas VIP que o pessoal do comercial faz. Aí não convida a gente. Vê umas gostosas por aí. Né? Aí não convida a gente. Muito bem. Peraí. O quê? Você tá tendo uma recaída, hein? Por que recaída? Você falando de mulher gostosa. Tá vendo? Falou ontem que... Ele tá tendo uma recaída, hein? Ai, meu Deus. Isso é um perigo. Bom, então eu quero saber o seguinte. O que te faz chegar ao orgasmo? Mas atenção, não estamos falando de sexo. Porque o orgasmo é quando você atinge o clímax. Não é quando você fala... Ah, quando é uma coisa que te deixa satisfeito. Então, o que te deixa assim? O que faz você... Tipo, chegar ao orgasmo, mas que não seja sexo. Por exemplo, a Mini Ruth, olha que vê uma esfirra aberta. Nossa, eu adoro mesmo. Nossa senhora, eu amo esfirra. Não é meu Deus. Não. Ai, que idiota. Então, que eu falei é assim, ó. Então. Então você responde pelo Facebook. Facebook.com.br programa. Ou pelo telefone. 300-470-1000. Muito bem, tá certo. Então, um abraço pro Magu e a galera que tá gravando. É o primeiro reality show do rádio, hein? Oh, Astronite Life, Vini, a Gigi rodando por São Paulo dentro da limusine metropolitana. E o Cafeína Leite Show começou! Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Tá nós, Cafeína Leite Metropolitana FM, hein? Avisa aí se pararem na sua porta e perguntarem que rádio você escuta. Não esquece de falar Metropolitana FM, porque os tio de Bop vão vir com a pranchetinha. Você, por favor, não vai rejeitar, falando, ai, não, tô no telefone. Pararem, você fala, que rádio você escuta? Metropolitana FM. Tem outra rádio que você escuta? Metropolitana FM. Qual horário? O dia inteiro, tá sim. Bom? O negócio que eu publiquei aqui no Facebook sumiu do programa Cafeína. Ah, mentira. Já lembra quando dá aqueles pau que eu falo, eu publico isso? Não sei, dá sumiu. Dá uns F5. É, uns F5 aí da vida, Batista, porque... Mara aparece. Aparece. Aqui, ó, se eu não me engano, acabei de ver aqui pelo meu Facebook, que tá, marcou o programa Cafeína e escreveu o um negócio do dia... O que do orgasmo lá? E tá escrito direitinho, Batista. Será que eu vou ter que ir pelo meu celularzinho? Eu acho que sim, rapaz, porque... Tá aqui o negócio aqui. Quer ver, rapaz? Pera aí. É que é tanta coisa que o povo manda. é muita coisa. Eu tô vendo foto da galera. Olha, o povo compartilhando as coisas. Não, no meu celular não tá, não. Peraí, olha, foto da Katy Perry. No celular não tá, não. Vamos ver aqui. Será que deu ruim? Fernanda Jantim. Morreu o Hermes e Renato. Ah, não. É um dos integrantes, Hermes e Renato. Foi o Renato. Vitor, Letícia Lima. Pera aí que nós vamos achar aqui. Bruno Melo. Aguenta aí, Batista, que eu vou achar. Mas queremos saber de você, querido ouvinte Mini Ruth. Fale qual é o Facebook pra galera. É o facebook.com/programacafeína. Queridos ouvintes, Cafeína Leite Show. Nós, hoje aí, é dia do orgasmo. Voltou? Agora voltou. Agora apareceu. Esse Facebook é louco. Mark Zuckerberg. Ruma aí. Tá. Suporte. Então, Marcelo Batista, hoje é dia do orgasmo. Pra você que tem 12 anos de idade e não sabe o que é um orgasmo, tio Caipira, que tem 24 anos, vai explicar. O orgasmo é quando você fica, tipo, muito feliz, entendeu? Por exemplo, você queria uma Barbie, e aí sua mãe foi e comprou, você ficou muito feliz, é isso aí, tá bom? E aí queremos saber de você, querido ouvinte, o que te leva a chegar ao orgasmo? Mas pera aí, não estamos falando de sexo, hein, Batista? Sim, claro, claro. Estamos falando de outras coisas que te levam ao ápice do clímax. Nossa, muito que bem. Palavras difíceis. Tá mais inteligente, pelo ao menos. Ao ápice do clímax. É, meio... redundante, né? Redundante. Ah, mas também não tá querendo. Ele não demais. Sabe o que é redundante. Aí já é demais, né? Tá certo. Tô então, tentando. Responda pelo facebook.com/programacafeína. Nos Estados Unidos, um americano ganhou 2 prêmios de $1 milhão na loteria. Em apenas 3 meses. Ele ganhou, tipo, passou 3 meses e ganhou $1 milhão. É mole. Porra, cara sortudo, meu. Ó, então vamos pro tema? Vamos. O que te faz chegar ao orgasmo? Não estamos falando de sexo, é claro. O Gabriel Gouveia responde o seguinte. É quando você abre o plastiquinho da mortadela. O cheirinho é bom. Vem aquele cheirinho, né? Tem umas coisas quando você abre também, vem um cheirinho que às vezes você não gosta muito. Né? Mas o da mortadela é gostoso. Ai, que baixo. William Lucas. O gorgonzola. Ah, bom. Eu adoro gorgonzola. Mas o cheirinho é ruim. Ah, não é? Mas chulezinho. Eu não gosto. Bom. William Lucas. É chegar em casa da faculdade ou trabalho e tirar o tênis. Nossa, é verdade. Né? Eu prefiro chegar em casa e ter comida no fogão. Aí eu fico, me dá aquele clima. Tá certo. Pablo Silva, quando termino de lavar a louça, o Gabriel Supersan, ouvi a voz do Cid Moreira. Né? Que isso aqui? O Wellington Carlos comeu o queijo de Uberlândia. Quem que é o queijo? Deve ser algum amigo dele de Uberlândia. Que queijo de Uberlândia, pô? É, aquele queijo Minas, Batista. Aquele branquinho, gostosinho. Ah, tá. O Jean Pablo jogar videogame, né? Que mais aqui? Comer pizza sozinho. Fê Modric. Ah, é meio chato, acho, né? Não é nada, sobra mais pra você. O Nescau XD abriu um house na sala de aula sem ninguém pedir. Isso me faz chegar ao orgasmo. O Rony da Silva, é quando eu vejo a excelentíssima senhora Dilma Rousseff se pronunciando na TV, né? Nossa, Jeová, hein? Que mais aqui? Quando eu comprei o GTA V, o Ronaldo Xirra, o Chico Pereira. Quando eu ganho um aumento de salário, isso me faz chegar ao orgasmo. Leonardo Duarte, estourar bolinhas do plástico bolha, me faz chegar ao orgasmo. Que mais aqui, ó? Quando estou perto de uma coxinha e sei que eu posso devorá-la. É Yasmin Bispo. Que mais temos? Quando chega sexta-feira, abro a geladeira e pego aquela Skol bem gelada. Porra, você está fazendo propaganda? Isso aqui parece propaganda, né, Dio? Quando chega em casa, sexta-feira, abro aquela... Oh, para com isso, hein? Quando eu vejo a bunda de um menino, Ana Cruz. Olha isso. Que safada. Que coisa. Caipira também, é pira. O Breno Wagner lambeu o sangue do meu machucado depois de tirar a casquinha. Ai, que horror. Nossa. Ai, que nojo. Mas tá, tem gente jantando essa hora. É pro Chico, o manobrista. Não é bom, assim, tirar, tipo, essas cutículas que incomodam, assim? Nossa, é bom demais. Vamos falar um de cada vez, hein? Calma, tá todo mundo falando muito. Tenham calma nesse momento. 30047000. Alô? Ai, ai. Quem fala? É um humorista. besta, quer ver? Quando o cara liga assim, fala... tá com sono, né? Tá querendo fazer graça. Alô, quem tem que fazer graça aqui somos nós. E é muito difícil, às vezes a gente não consegue. Principalmente a Mini Ruth. Verdade. Alô. Alô. Quem fala? Sou o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Quantos anos você tem, Rodrigo? Tô com 25. 25 anos. Você faz o que da vida, Rodrigo? Ah, cara, no momento eu tô curtindo a vida. Eu larguei meu emprego faz 15 dias. Tô só namorando aí. Tá certo. O que você fazia da vida? Antes, eu tinha uma empresa, tinha uma fábrica de material de limpeza. A gente produzia e vendia tudo. Tá certo. Aí você largou porque, no mínimo, foi a falência. Aí falou, é melhor largar isso aí, que não vai dar, né? O cara que tinha uma fábrica falou, ah, larguei meu emprego. Não. Na verdade, apareceu um tal do investidor aí, né, que acabou comprando tudo, a gente abriu mão aí do... né, apareceu a Unilever e comprou a fábrica dele. Ué, vai saber, Batista. Praticamente é Unilever hoje. Tá certo. E aí, ou você é aquele cara que vendia desinfetando naqueles caminhão que passa? Na garrafa PET. Na garrafa PET, que tem aquelas mangueiras, o cara fala, que a senhora quer? Desinfetando? Tá aqui. E vai enchendo ou não? Não, esse é aquele, a água de lavadeira, detergente, desinfetante. Muito bem. Agora, o que te faz chegar ao orgasmo? Não estamos falando de sexo, hein? Não, vamos lá. O orgasmo hoje, uma pegada bem gostosa, né? Não, peraí, eu tô falando, nós não estamos falando de sexo, é outra coisa. Ah, outra coisa? É, acabei de falar, o Jegue. Ele fumou alguma coisa. O orgasmo hoje. Ele fumou. É o cheiro. Acho que, ó, tem uma série boa aí chamada Game of Thrones, que é bacana, hein? Ah, quando acaba o episódio, você fala, que foi demais. Não sei se você assiste, já assistiu? Não assisti. Beleza, muito bem. É boa mesmo. 30047000, o cara tá bem louco. Às vezes ele inalou muito cheiro de desinfetante, aqueles, né? Aqueles amoníaco. Lavanda. Amoníaco. Já quer aquele cheiro de amoníaco? Que não... Nossa senhora. Água sanitária. Alô, diabo verde. Quem fala? É Jefferson de Itaquá, tudo bem? Fala, Jefferson, beleza? Maravilha, Batista. Ô Jefferson, o que faz você chegar ao orgasmo? Eu cheguei uma vez só, Batista. Eu vou te explicar como. Diga. Liguei no banco sem minha esposa saber e cancelei o cartão adicional dela. Aí você falou... Foi o melhor orgasmo que eu senti na minha vida. Muito bem. Boa, Jefferson. Gostei. 30047000. Tema muito melhor que o de ontem, hein? É mesmo? Você viu? Não fica falando, Mini Ruth. Não tá fica bom. Cantando ovo no, na, da galinha que dá errado. Alô? Tá bom, então. Beleza, liga amanhã, tá? Que não entendemos nada. 3004... 7000. Alô? Ó. Alô? Atenção, tá falando do Octox. Alô? Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Porra, mas o Jegue, ele tá ouvindo a gente falar e não fala. Mini Ruth. O que te faz chegar ao orgasmo? Mas não é comida, hein? Aí não vale, né? Nossa. Não. Eu acho que andar de montanha-russa, eu adoro, Batista. É mesmo? E o microfone tá fechado. Opa, desculpa. É que você desculpa. Fala tão perto do microfone quando você tá atendendo o ouvinte que eu sou obrigado a fechar. É verdade. É que a gente precisava. É verdade. Então, é verdade. Aí você presta atenção antes de falar, pra ver se tá ligado. Tá bom. É que não dá, é muita coisa que eu tenho que fazer, né? A sua mente é meio difícil. Então. Andar de montanha-russa. Andar de montanha-russa é muito bom quando desce assim. Nossa, parece que você vai morrer. É muito legal. Muito bem. Alô? Alô? Quem fala? Gilberto. Fala, Gilberto. Faz o que é da vida, Gilbertão? Eu tô em Santana, passeando. Tá certo, mas não faz nada na vida? Você fica passeando, guarda noturno? Faço. Eu sou engenheiro. Olha que chique. Engenheiro formado onde? Numa 15 há 35 anos. Engenheiro do quê? Engenheiro de... eletrônico. Engenheiro eletrônico. Muito bem. O que te faz chegar... Hoje é o dia do orgasmo, né? Todo mundo só pensa em sexo, mas eu quero saber o que te faz... O que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? É pisar no acelerador do meu carro e sentir ele andar de 0 a 100. Bateu. Bateu. Morreu, ele morreu. Ai, que será que no céu tem pão ou não? 30047000. Alô? Tadinho. Morreu, acelerou, morreu, tá vendo? Não corra, não fale ao celular e dirija. Alô? Alô? Quem fala? É o Fábio. Fala, Fábio, beleza? Beleza. Falando de onde, Fábio? Falo da Vila Califórnia. Vila Califórnia? Isso. Onde fica a Vila Califórnia? Fica em São Paulo, em frente a São Caetano. São Caetano, o que tem de bom aí na Vila Califórnia? Qual a padaria do momento aí da Vila Califórnia? Puta, cara, a padaria aqui boa é só a Cepam mesmo, que fica na Ibitirama. Cepam. Cepam. Por isso, parece nome de hospital, não é de nada. Padaria. Mas não parece nome de hospital. Onde você vai no Cepam? Você fala, pô, eu vou no hospital, cacete. Mas é boa, viu? Não, mas é verdade. Uma delícia. Parece, eu já fui lá. Porque padaria é flor do não sei o quê, flor da... Né, podia Barão. Ser flor da Vila Califórnia, né? Né? Geralmente padaria tudo assim. Agora Cepam, né? É um nome diferente. Padaria é grande, pô. Não, conheço então, mas parece nome de hospital, não parece? Parece mesmo. E o que te faz chegar ao orgasmo quando não estamos falando de sexo? Quando você vai comer um sonho, assim, na Cepam? Cara, achar aquele dinheiro naquela calça que tava guardada no guarda-roupa. Putz, merda, isso é verdade, hein? Agora foi fundo, hein? Foi verdade, fundo. Né? Tem que torcer pra que não tenha lavado várias vezes, que não só tá o pó. Não tenha rasgado, né? Só tá o pó. Verdade. Você já aconteceu isso com você? Já, várias vezes já. E quanto você achou? Cara, o máximo que eu achei foi R$10, mas mesmo assim valeu a pena. Tá certo. Muito bem, tá vendo, rapaz? Em Piedade tem a padaria chamada Choupão. Choupão. Choupão. E tem a Sueli do Cássio, né? Mas aí a gente não chama de padaria, chama de Sueli do Cássio. Tá certo. Que é a Saint-Pierre. É. Saint-Pierre. Mas você já foi lá? Não, mano, conheço, né? Ah, tá. Conheço por outros motivos. Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Jefferson. Jefferson, tudo bem, Jefferson? Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Falando de onde? Eu falo do Campo Limpo, São Paulo. Campo Limpo. Tá trabalhando? Tá em casa? Eu estou trabalhando no momento. O que é que você faz? Eu sou barman. Barman? Ó. Oh. Porra, mas o que é? Você tá na balada? O que que é? É, tô me preparando pro fim de semana, né? É mesmo? Qual o drink? Qual a sua especialidade de drinks? Ó, drinks relacionados ao café. Olha aí, ó. Que drink? Café com uísque, café com vodka, que o pessoal gosta, viu? É mesmo? Se você fosse fazer um drink por cafeína, o que iria nesse cafeína? Um uísque irlandês. E uísque irlandês? Açúcar mascavo. Sim. É. Açúcar mascavo, um café forte e por cima um creme de baunilha. Fica maravilhoso, cara. É mesmo, rapaz? Mas isso aí, você já tem nome esse aí que você faz aí no... Ah, tem o um nome aqui do estabelecimento, né? Esse aqui é o Irish Coffee. Irish Coffee. Irish Coffee. Yes. Muito bem. E o que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? Olha, toda vez que eu vou numa formatura, aqueles bailes de 15 anos, quando toca Macarena, eu entro no orgasmo. Baila de turma, alegria, Macarena. Tá, alegria, Macarena. As veias se divertem. Porra, meu. Eu sou mais das antigas, meu. Viu? Mais antigo ainda? Ó, o meu orgasmo vem quando começa aquele. Ou então aquela do eu perguntava do Luana. Nossa. Isso é legal. E todo o casamento. Pode ser o casamento do seu filho de 10 anos de idade e toca essa música no casamento, né? É obrigatório. Deve ter alguma lei que a gente não conhece, mas é obrigatório. Né? Deve ter a lei. Frank Sinatra, se não tocar New York, New York, acaba o casamento, acaba ali na hora também. Boa. É. Tá bom, gostei. Você viu aí, ó. Bom, vamos encerrar. E hoje, como é dia do orgasmo, vai ser o dia da gemidinha no Papai Eu Quero. Vai ser a gemidinha do prazer no Papai Eu Quero, junto com a Loja do Prazer. Certo. Então ligue desde já, 30047000. Né? O que é isso aqui? Ah, o Magu. O Magu tá bêbado já, acho que... Tomara que ele não esteja dirigindo a limousine, né? Porque ele deve estar bêbado já, pensou? Filha da mãe. Essa hora, né? Que coisa, rapaz. Vamos tocar música? Sim! Tocar Ela Vai Voltar, do Charlie Brown Jr. Ela vai voltar. Depois tem Garanson, Timber. E aí tem o Papai Eu Quero. Se prepare para gemer como nunca hoje. Né? Então, o cafeína leitou. Deu uma, você viu? Deu uma falhada, né? Isso é um problema. Voltamos já. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Hoje é dia do Lingerie Day também, hein? Twitter tá bombando. Mande sua foto no programa Cafeína, facebook.com/programacafeína ou no Twitter do Batista, @MBBatista. Fica quieta, fica quieta, só fala besteira. Fala, cala a boca. Não sabe o que falar, não fala. Ai, que grosso. Não que surta, inferno. Não surta. Que inferno. Respira, um, dois. Respirar. Vai, fica quieta. Vai essa expressão de cachorrinho. Fica quieta, Mob Dick. Ou, assim ofende, hein? Tá. Eu tenho uma bomba, hein? É, conta logo. Não, depois eu conto. Não, conta agora. Você viu que o Justin Bieber causou, Batista? Ah, levou um soco do cara. Isso é uma bomba. É uma bomba. Do Orlando Bloom lá, sei lá. Sim, bomba. Pior que ele tá provocando, tá postando. Você acha que o Justin Bieber levar um soco é... É uma bomba, claro que é, gente. É uma bomba. Seria uma bomba se o padre... Francisco lá, o Papa Francisco levasse um soco. Aí sim, se ele partisse pra porrada com o fiel. Aí é manchete, né? Aí, não é? Ei, Caipira. Já pensou se a manchete? Papa Francisco sai no tapa com o alemão por causa da Copa. Ficou bravo. Entendeu? Ficou bravo. Deu uma rasteira no outro padre lá, o Ratzinger, né? Já pensou? Aí é notícia. Agora, Justin Bieber arrumou confusão no restaurante. Isso é notícia, menino? Claro que isso é notícia. Isso é bomba. Isso é bomba, menino. Isso é bomba. Vai trabalhar no ego com essas suas manchetes suas. Não no Café e na Leite Show. Mas agora... Agora é hora do Papai Eu Quero. Porque hoje é o dia do orgasmo. Aliás, hoje é dia do orgasmo, né? Tem um produtinho lá na Loja do Prazer. O Orgastic. Que ajuda a mulherada a chegar lá. Ah, é? É, só você entrar no site agora, né? www.lojadoprazer.com.br e procura por Orgastic. Né? Você vai ver só. É um produtinho da Int, show de bola. Show de bola. E hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia, né? Vai que vai. Pra você aproveitar como nunca. Lojadoprazer.com.br. Acesse aí agora, né? E orgasmo. Aliás, deixa eu dar uma dica. Muita gente acha que usar camisinha atrapalha o orgasmo. Não tem nada a ver. Então vamos fazer sexo seguro, não é mesmo? Sexo, use preservativo, porque não tem nada a ver. Isso não atrapalha o orgasmo, porcaria nenhuma. E você ainda se previne contra as DST e também, né? A HIV. Nenê. Né? E também uma gravidez aí indesejada. www.lojadoprazer.com.br para se prevenir, tem os produtos da Durex, né? Que é a número um em venda de preservativos no mundo. E ainda tem aquele gelzinho sensual para massagem 2 em 1 para dar uma facilitada. www.lojadoprazer.com.br. Hoje é o dia do orgasmo, hoje é o dia de você entrar. lojadoprazer.com.br que oferece agora. Papai, eu quero! O que foi, Caipira? Tá rindo por quê? Dia de entrar mesmo, né, Batista? Com tudo. Entrar com tudo. Na Loja do Prazer, é claro. Sim. É, tem alguém na linha? Sim. Alô? Oi, Metropolitana, papai, eu quero. Papai, eu quero o quê? Ah, eu quero orgasmo. Pensando no sexo. Você tem que falar mais alguma coisa. Então... Sabe o que é isso? É. Quem que atendeu o telefone? Quem que atendeu o telefone? Mas eu falei que era pra falar. É papai, eu quero... É jegue. Um papai kit... Quer. Um kit... Um kit Lojas do Prazer. Muito bem. E você tá falando de onde? Eu tô aqui no ABC, tô em São Caetano. São Caetano. Tá, você faz o que da vida? Eu sou representante comercial. Tá, certo. E você, quando você tá ali naquela hora boa ali, você geme muito, faz muito barulho. Então, eu gemo um pouco, mas quem geme mais é a mulherada, né? Opa, mas agora atenção, Caipira, corta a trilha. Corta a trilha, solta a trilha sexy. Calma! Que precoce. Calma, isso aí é ejaculação precoce. Calma. Você é médico, hein? Calma, então agora... Vai lá, meu filho, é com você. Vai, dia do orgasmo, Loja do Prazer, papai, eu quero. Dia do orgasmo, loja. Eu, papai, eu quero também. Não, já falou logo, agora é pra gemer, caceta. Vou gemer. Vai, vai. Delícia. Só faltou ele falar, sabe de nada, inocente. Sabe nada, inocente. De novo. Eu quero ouvir de novo, vai. Vai, delícia. Falei que é rápido isso aí. Muito bem. E ainda mandou um vai delícia, lembra vai do vídeo? Vai delícia! É, procura no YouTube, vai delícia, alguma coisa será assim. Será que no YouTube tem? Tem, porque não aparece nada. Procura no YouTube, ai delícia, tá? Ó, você ganhou o kit da Loja do Prazer com os produtos da Durex, tá? E também o brinquedinho da Rocks Off. Fica aí na linha, fala com o Caipira Fora do Ar. Ó, essa música, a música é meio de louco, né? Hã? Meio rave, ó, né? Dá pra falar de... rave. O dia... Peraí. O dia que você for numa rave e ouvir isso... Ó, vê se isso toca em rave, Caipira. Eu não sei, eu nunca fui numa. Olha, pelo amor de Deus. Rave do The Walking Dead, né? É. Vamos pro intervalo? Vamos. Já tem o Papai Eu Quero? Não. Não, eu sei que não, porque acabou de acontecer. Ah, tá. Já tem qual o seu problema? Sim. Então fica aí que o Cafeína Leite Show volta daqui a pouquinho. Não é já? Ah, tá, já. Cafeína Leite Show, Metropolitana. Qual o seu problema, hein? Metropolitana, Cafeína Leite Show. Fala que esses franceses são tudo viado mesmo, viu? Franceses querem acabar com topless nas praias, tá vendo aí? Eu falo, mas é por conta das crianças, Batista. Por conta das crianças. Crianças vê as tetas, não pode. Fica com criança mama na teta. Mas criança desde pequena. Criança. Só você que mamava e outras coisas. Não, lógico que não. Você tinha alergia a leite, né? Não, eu gostava. Eu acho, não sei. Eu nasci de 6 meses. Tá. Nasci muito novo. De 6 meses. Quem que nasce 6 meses? Pergunta pra minha mãe, eu nasci de 5 meses e meio. Com 1,4 kg. E depois, não, 1,6 kg eu nasci. E aí quando eu saí do hospital, caiu pra 1,4 kg. Tá, é por isso, não deu tempo de desenvolver metade do cérebro. O cérebro. Não, deu sim, porque diz que os médicos falaram pra minha mãe. Não. Eu não fiquei nem na incubadora. Não deu não. Eu tô falando, o médico falou pra minha mãe que eu podia sair antes. Porque eu tava perfeito. Chupa. Perfeito. Chupa, era perfeitinho de pequenininho. Eu vi. Tô vendo o que deu. Tô vendo o erro de projeto aqui que deu. 30047000. Alô? Eu, Batista. Oi, o que fala? É o Pivete. Fala aí, qual é o seu problema? Lembra de mim? Não, não lembro. Tchau. Pronto, chega, moleque chato. Esse moleque é meio estranho, né? Alô? Alô? Quem fala? É o Piauí. Fala, Piauí. Beleza? Beleza! Ô, Piauí, qual é o seu problema, Piauí? Ô, Batista, o meu problema é os passageiros, mano. Eu sou cobrador de ônibus. Ah. Os passageiros, eles são muito folgados, velho. É mesmo? Por quê, pô, que o passageiro é folgado? Porque perguntou onde fica... Ó, qual que é o ponto pra descer ali? Isso é ser folgado? Então, eles ficam perguntando onde que é isso, onde que é aquilo, e eles sabem tudo e vêm com conversa mole, velho. Tá vendo? Depois, eu tô de saco cheio, tá já. Vendo? Os caras já têm esse negócio de bilhete único, já não faz quase nada. A hora que os caras falam, vamos mandar embora tudo os cobrador, né, que nem pra dar informação serve, aí o cara vai ficar bravo. Alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Nixus, tudo bom, Batista? Fala, Nixus. Beleza, Nixus? Beleza, tô acompanhando aqui. Nixus, ainda bem, boa, né? Boa noite a todos, Mini Ruth. Oi! Tudo bem, Caipira? Uou! Caipira, rápido, né? E... É que não tem, não tá funcionando. Ô, Nixus, qual é o seu problema? O meu problema no que sentido? Não, você ligou... Ah, o nome do quadro é qual é o seu problema? Então a gente quer saber qual é o seu problema. Muito ansioso, Batista. É? É. Ansiedade mata qualquer um. É mesmo? A ansiedade é excesso de futuro na sua vida. Você fica pensando muito em coisas que vão acontecer e fica ansioso. É ruim, né? Isso, aí a gente acaba não sabendo pra onde ir, né? É mesmo? O que, que você faz da vida? Ah, eu me formei agora em Direito. Trabalho à noite como vigilante. Ah, é? Tô lembrado de você. Semana passada eu ganhei o kit, Batista, mas caiu a linha com Caipira. Ah, e aí? E eu não consegui... Dançou. Ah. É só vir retirar que tá aqui ainda. Ah, que ótimo. Obrigado, tá, menino. Certo? Falou, então. Um abraço. Que ele não sabe nem o que ele tá fazendo no ar, né? Você viu? Ele tá meio... Eu acho que ele trabalha demais. Acho. Tanto, que ele tá meio doido, né? Nixons Gonçalves. Ó, 5 dias úteis, Nixons. Pode vir sim, né? Tá bom. Mais 5 Alô. Dias úteis. Alô? Quem fala? E aí, Batista. É o Lucas Ishikawa. Lucas Ishikawa. Tudo bem? Falando de onde? De São Paulo. São Paulo. Qual é o seu problema, Lucas Ishikawa? Essas pessoas que ligam e não sabem falar problema. Exatamente. Mas e fora isso, você tem mais alguma coisa? Não, nada não. Nada não? Tá de boa? Tô de boa. Tá certo. O que, é que você faz da vida, Ishikawa? Estudante. Estudante. Tá bom. Um abraço. Próximo. Próximo na fila do consultório, divã do cafeína. Alô? Na fila do pão. Alô? Quem fala? É o Gustavo. Fala, Gustavo, beleza? Beleza. Gustavo, fazendo o que aí na madruga? Eu tô jogando GTA V. GTA. Oi, me tá adiciona. E é Xbox. E qual... Ih, chupa, Caipira, Xbox One. Não. Chupa, Gustavo. É, qual é o seu problema? Ah, meu problema é que eu tenho muito trabalho de escola pra fazer. É mesmo? Mas já começou as aulas? Faz tempo. É mesmo? E trabalho de que matéria? Matemática. Matemática. Faça uma pergunta do trabalho de matemática para o Caipira que ele vai te explicar. Eu tô até com um papel aqui, vou fazer a conta. Vai, manda. Caipira. Qual é a raiz quadrada de 89? É. De raiz quadrada. De 89. De 80. Essa aí. Isso aí é muito fácil, pergunta outra. Tá que nem o Chaves, vamos fazer o Chaves, vai. Ah, isso é muito fácil, pergunta outra. Tá, vou fazer outra então. Tá. Caipira. Peraí, mas raiz quadrada de 89, acho que até ele tá falando errado, né? Não existe. Não existe. Não existe. Quanto? Não existe. Raiz quadrada de 89? Não existe. Não existe. Caipira. Oi. Agora eu vou fazer outra pergunta. Tá vendo? Quanto por isso que ele não quer fazer o trabalho, não sabe porra nenhuma. Vai. Quanto é 7 vezes 8? Ah, essa é muito fácil. Pergunta outra, vai. Não, essa aí eu não vou responder, porque senão o povo vai dar risada na minha cara. É que é burro. Não, pergunta outra, vai. Essa aí não dá. Mano, você é tão burro assim, velho. Não, pergunta outra, essa é muito fácil. Pergunta mais difícil, vai. Quem já assistiu Chaves na escolinha se identificou com essa. Não, mas você sabe com essa que passagem é 7 vezes 8 do mesmo? Nosso programa. Sei. Quanto? Pergunta outra. Não, é sério. Ó, é. É. Sete. Nossa, peraí. Não, calma! É de cor que você tem que saber tem, isso. Tem calculadora no IPR. Não, mas não tem. Não tem. Claro que não tem. Não tem. No meu não tem. Aqui, ó. Vou mostrar pra você. Não tem. Mas, Caipira, você tinha que saber de cor isso. Não tem, ó. Isso é coisa que você aprende na quarta série, que a professora fala, aprende isso, decora. Não, mas isso. É isso, cacete. Pera, ó, 7 e 7. 7 e 7, se eu não me engano, é 49. Sim. Aí, mais se eu adicionar 8... Mais 7. 8, burra. É 8, 7 vezes 8 é mais 8. Ai, meu Deus, mas se é na tabuada do 7, 7 vezes 7 é 49. Puta, mais 7 é 56, puta, burro. Puta, é verdade, ela tava certa, caralho. Tá vendo? Tá vendo? Nossa. Chega, vamos tocar a música, né, Caipira? Só porque isso foi comprovada. Nossa, mais uma senhora. Vez. Né? Já tem a trollada. Qual será a trollada de hoje? Batista, eu vou... Meu, é um negócio de... pode ser que... É mudança de sexo. Mudança Digamos de sexo? Assim. Mudança de opção sexual. É? Mudança de opção sexual. Daqui a pouco vocês vão saber. É, porque eu não entendi. Hoje em dia o negócio tá... Vocês vão ver daqui a pouco. Vamos tocar a música. Cafeína Leite Show. Metropolitana Cafeína Leite Show. Ai, rapaz, eu vou dizer só... Esses ouvintes me surpreendem. Arroba M Batista Oficial. Tem aqui o Júlio Oliveira. Tem o Mário Nakajima. Também tá aqui, tá acho que no Japão ouvindo a gente. Tirou até a foto do rádio aqui, ó. Que ele tá ouvindo a gente. O Júlio Oliveira com 68.500 mensagens. E tem a Diana, que ela falou assim, ó. A Diana escreveu aqui, ó. Tô trabalhando, coloco na Metropolitana... E tem um cara gemendo. Ah. É pra eu perder o emprego, viu? Só podia ser o cafeína. Você imagina, bota lá. Ah, delícia! Você imagina na rede de fast food, né? 24 horas, padaria 24 horas ligada na Metropolitana e tá lá. É, beleza! Atenção, hein? Atenção. Canadense termina o namoro e substitui todas as suas fotos com namorada pela Beyoncé. A montagem que ela veio, tirou o namorado de todas as fotos, bicho. Fez uma montagem com a Beyoncé, meu, genial. Adorei. Ai, meu Deus do céu, cada louco que tem no planeta. Não, mas genial mesmo, porque aí você, por exemplo, a pessoa foi única vez, juntou dinheiro a vida inteira pra ir viajar pro exterior. Vai, viaja e depois termina com a pessoa. Você vê cada uma? Júlio, atenção, Júlio Oliveira mandando mais uma. New York. Prótese de silicone explode depois de mulher ser picada por um mosquito. Nossa. Porra, mas esse mosquito aí, que mosquito é esse, hein? Oxi. Que coisa. Já, já nós temos uma trollada, né? Que eu vou acabar com o relacionamento, é isso? Vai. E aí a mulher vai... É, que a gente ligou, acho que ela viu na Bina. Isso. E depois retornou no dia seguinte. Isso. E aí a gente tava lá de plantão e aí trollamos mais ainda. O negócio hoje vai pegar fogo, viu? Então aguenta aí, hoje é dia do orgasmo, é dia do Lingerie Day também. Se quiser mandar uma foto pro Lingerie Day, manda aí, né? No... Nada de pege, tá, gente? Tá certo. Não, tem umas pege bonitas, meu. Ah, mas... Outro dia eu vi uma bonita, isso, viu? Isso que eu não entendo, sabia? Porque se a bege e a preta é do mesmo valor, gente, compra a preta que é mais bonito, né? É nude. É, então, é que, né? Sei lá, é bom. Vamos tocar mais uma música pras invejosas de plantão. Cafeína Leite Show. Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. No camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm, deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. No camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm, deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Rala, sua mandada. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Metropolitana, Cafeína, Leite Show. Acho que é melhor a gente ir direto, né? Você que sabe, porque eu tenho uma notícia aqui, tem, rapaz. Qual? Lá do interior do Paraná. Marcelo Batista, seu veículo, qual que é a velocidade máxima do seu automóvel chiquérrimo? Sei lá, uns 420 por hora. 400, não, você sabe por quê? Mas quando chega a 350, corta. Mas você sabe que não pode, que os limites de velocidade no Brasil, o máximo é 120. Não é igual na Alemanha, por exemplo, que diz que tem umas autobahn lá que pode ir sem limite. Diz que foi flagrado, Marcelo Batista, lá no interior do Paraná, um Porsche, aqueles carros chiques, Ele estava... Sabe aquele radarzinho móvel? Que o policial fica pegando aquela pistola? A pistola. Aí o policial tava lá com a pistola armada, eis que passa o Porsche. Sabe quanto flagrou? Quanto? 220 km por hora na estrada. Nossa. É? 220. Aonde isso? No interior do Paraná. Pouco. Em Ponta Grossa. Pouco. 220, Batista. Pouco. Pouco. Ô, louco. Vamos pro intervalo. O máximo era 110. Vamos pro intervalo? Vamos. Voltamos já. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Trollada. Que caramba é essa? Na madrugada. Cafeína Leite Show, chegou a hora de trollar. Marcelo Batista, essa trollada é boa demais, rapaz. Senhor, pra quem esperou até agora pra ouvir a trollada, valeu a pena, Marcelo Batista. É mesmo? Vamos terminar com o relacionamento? Vamos. Né? E sem dó nem piedade. Então vamos ouvir. Alô? Oi. Oi, quem é? É o Denis. Quem é? O Denis, amigo do Alan. Amigo do Alan? É, na verdade, amigo, assim, não é um pouco mais que isso, né? Quem é você? Eu já falei. O que, que você quer? Ah, então, eu queria saber, porque você sabe que eu gosto do Alan, né? E eu com isso? O que, que eu tenho a ver com isso? Ah, e daí que você atrapalha o nosso relacionamento. Você atrapalha. Você fica intrometida, fica entrando no meio. Você fica, ai, você fica com ciúmes, porque fica... Ciúmes por quê? Mandando recadinho no Orkut, deixa o Alan... Olha, ele é meu namorado. É meu também. Seu. Você sabe que ele gosta, Ah, ela desligou. Essa foi a primeira parte do trote. Eis que no dia seguinte... Quando o relacionamento já havia ido pro saco, ela retornou para o nosso número. Veja, ou melhor, ouça o que aconteceu. Alô? Alô, eu queria falar com o Denis. Denis? O Denis. Oi. Então, eu tô ligando pra falar a coisa que você queria, tá bom? O que que eu queria, meu amor? Hein? O que você me pediu pra fazer? Não era pra deixar em paz? É todo seu agora, tá? Ai, que delícia. Até que enfim você se tocou, né, ridícula? Ridícula? Eu sou ridícula. É, você é ridícula. Até que enfim... Ridícula aqui é você, tá? Ah, vai chorar agora? Vai? Vai dar ataque? Agora vai ter... O quê? Vai ataque? Cair... Ataque? Vai cair ataque dura? Quê? Agora ele pode... Ai, queimar minha rosca do jeito que eu gosto. Cala sua boca, ô! Tá? E queima a rosca. Ridículo! Ah, não, você acha que ele faz o quê comigo? Vai tomar no seu cu, tá bom? Nós vamos no cinema. Rapaz, olha esse palhaço! Nós vamos no cinema. É aí... palhaço! Isso eu tomo também, esse lugar que você falou, eu tomo direto com ele. O que você quer? O que mais você quer de mim? Não, agora eu não quero mais. Eu não fiz o que você quer? Já não fiz? Não, o que você tá enchendo o saco, mano? Ah, vai chorar agora! Vai chorar? Olha. É bom saber que hoje é quarta-feira, o cinema é mais barato, eu vou no cinema com ele de mãozinha dada. Ah, ainda é pobre! Tá? Ainda é pobre! Ah, mas... Não pode pagar, tá? Sou pobre, mas sou limpinho, tá? Sou pobre, mas sou limpinho. Tá? Ai, nossa! E eu tenho uma coisa aqui no meio das pernas que você não tem e ele adora. Graças a Deus eu não tenho, graças a Deus! Ele adora. Ridículo, cara! Tá? E eu vou no cinema com ele hoje, vou de mão dada, vou comprar pipoca. Vai. Vou comprar pipoca com manteiga pra ele. Compra pipoca, compra tudo pra ele. Tá, eu compro mesmo. Idiota, trouxa! Eu vou morar com ele, tá? Agora que você saiu, sua ridícula, gorda. Eu compro casamento, sua idiota! Ridícula, gorda, ridícula. Gorda! Gorda. Já comprei até aliança pra gente colocar, aliança de compromisso. Comprei na Casa Isso, das Alianças. Compra! Entendo seu cu também! Ai! Ui! Agora eu tô gostando, você tá falando minha língua agora. Cara, só pode ser zoando com a minha cara isso! Gorda ridícula, gorda ridícula. Você é gorda ridícula você e. Você já me viu pra ficar falando isso? E breguinha ainda, breguinha. Você já me viu? Breguinha, eu só uso. Você já me viu, só me responde. Eu isso. Só uso roupa de marca, tá? Eu vou almoçar no Frei Caneca. Tô nem aí. Bicho, eu podia ser bicha mesmo. Não, e daí, você tem alguma só coisa? Eu podia ser bicha. É, e ele preferiu a mim do que a você, pra você ver como é. Ah, preferiu sim, tá bom, tá bom. Tá? Agora, tá. Me esquece, tá bom? Me esquece. Eu? Te tá esquecer? Bom. Claro, eu nunca lembrei de você. Pegamos! Pegamos! Pegamos. Nós pegamos mais um. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Metropolitana. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Vontade de ir ao banheiro, hein? Ih, Marcelo, vontade número um ou número dois? Não, pipizinho. Será que dá tempo? Acho que dá. Vocês conseguem segurar um minuto? Um minuto? Um minuto? Cronometrando na loja, hein, Marcelo Batista? Mas dá pra colocar o ouvinte no ar? Não dá pra pôr, Marcelo Batista saiu correndo, ele foi correndo para os bastidores, para a produção da Metropolitana FM. Você está ouvindo Cafeína Leite Show. Enquanto isso, Mini Ruth e eu no comando do programa. Mini Ruth, agora fale pra mim, se eu deixar você falar, porque eu não paro de falar, não, eu sou pior mesmo que o Faustão. Será que sou filho do Faustão e não sei? Respira. Respirei. Mini Ruth, quero saber de você, Cafeína Leite Show, qual é o tema da noite? O tema da noite é isso mesmo. Hoje é o dia do orgasmo, né, Mini Ruth? O dia da Lingerie Day. Queremos saber de você, olha, querido ouvinte. Chato. Queremos saber de você, querido ouvinte. Qual como que é, Mini Ruth? O que te faz sentir um orgasmo sem fazer sexo? Isso mesmo. Não fala em cima enquanto eu tô falando, Jack. Desculpa, mas hoje tão que tão em cima. Ainda de bem mim, que hein? O chefinho chegou, porque é uma fé Maria, viu? Voltei. Droga, já tinha dominado. Meu Deus, mas fala, né? Eu aproveito pra falar. Aproveito. Aliás, um beijo pra Lari Luana, pra Mar Rodrigues, pra Flavinha Prats, pro Felipe Tyler, pra todos o povo das nossos fã-clube. Fã-clube do Batista e Caipira, fã-clube do Caipira e do Mini Ruth, fã-clube do Caipira, que é só o meu. Eu tenho só um meu e vocês eu não têm. Eu também tenho um só meu, Tommy. Ah, mais um beijo a todos vocês pelo um carinho. Um beijo, gente. Ai, vamos falar do tema pelo facebook.com/programacafeína e daqui a pouco pelo 30047000. O que te faz chegar ao orgasmo, mas não estamos falando de sexo, aquela coisa que te faz chegar ao clímax, né? Que é isso aqui? Esperar... Não entendi isso aqui. Ouvir Agnaldo Timóteo ao lado do meu amor, Gabriel, né? Olha o menino! Fernando Santos, bacon com refrigerante. Verdade, hein? Que é isso aqui? Quando você tira uma nota boa na prova. Ou quando você tira a cueca do meio da busanfa. É o Samuel Dias Leite. Né? Dá um alívio às vezes, né? Ah, eu prefiro. Que mais? Você prefere enfiada? Não, é porque aí eu sinto que tá seguro, entendeu? Tá protegido. Ele gosta de um cutuque. Que coisa, hein? O Vitor Oliveira, encontrar o Wi-Fi sem senha, rapaz. Nossa, verdade. Escutar o Cafeína, tomar um refri bem gelado, a Carolina Oliveira. Eu já prefiro, Marcelo Batista, quando um amigo meu... Eu entro do orgasmo quando um amigo meu passa a senha do Wi-Fi. Aí tá sim. O Matheus Dias, quando eu jogo Crossfire. O Marcos Vinícius, quando eu como linguiça no baguete. Ai, cada besteira, viu? Comer dois Big Taste, a Letícia Show, essa é da Mini Ruth. Comer chocolate, gente. Adriele Ribeiro, essa deve estar na TPM, não é mesmo? Tô com fome, não faz isso. Quando acaba a aula de matemática, Giovana Pires, chupar um pirulito sem ninguém me pedir uma chupada, que é aquela gracinha, né? Tomar sorvete cheirinho de livro novo. Ó, a Evelyn Cardoso Olímpio. É bom mesmo, eu gosto também. Agora no telefone 30047000. E você, Batista? Não te interessa. Nossa, eu tô muito boa, mas só depois. Fala só depois, porque é muito boa, gente. Alô? Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Luan, o goleiro. Fala aí, rapaz, beleza? Beleza, Batista. E aí, o que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? Na verdade, velho, que vai chegar mesmo na pressão. É eu participar do Cafeína junto com vocês. Ai, puxa saco. Que bonitinho. Puxa saco. Que bonzinho. Achei que ia ser pegar uma bola, né, no gol, sei lá. Venha um dia. Oxi. Aliás, a todos os ouvintes que quiserem vir, né, não, Batista? Não. todos não, a gente escolhe a dedo. 30047000. Próximo, alô. Alô. Quem fala? Pivete. Quem? Pivete. Ah, moleque, vai dormir. É o Pivete. Vai dormir. Mini Ruth, o que te faz chegar ao orgasmo sem ser o sexo? É quando você entra naquela calça jeans e não precisa deitar pra fechar o zíper. Muito Nossa, bem, é isso muito é boa. Bom. Boa, Mini Ruth. Uma resposta boa, hein? Alô. Muito bom. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Rodney. Fala, Rodney, beleza? Tranquilo. Rodney, o que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? Mano, sem maldade, você sentir aquele cheiro da folha depois que você imprime ela, aquele cheirinho de álcool assim, mano, o bagulho é louco. Porra, folha de álcool? O cara tá usando mimeógrafo ainda. É verdade. O cara tá usando mimeógrafo ainda, rapaz. Esse é dos velhos. Alô? Alô? Imagina impressora álcool. É cheiro flex. De gasolina, é muito Alô, bom. Alô, quem fala? Nossa. É o Henrique. Fala, Henrique, beleza? Beleza. E você, Henrique, o que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? Quando você tá naquela vibe de uma música bem louca. Uma vibe de uma música bem louca. E o que seria pra você a vibe de uma música bem louca? Marcelo D2. Desligou. Alô? Alô? Alô? Você, Caipira. Alô, quem fala? É o Rodrigo. Fala, Rodrigo. O que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? Cara, é quando eu saio da academia sem camisa e vejo que todas as mulheres gatas estão olhando pra mim. Ai, gostosão, bonitão. Delícia. Você imagina o que deve ser ridículo esse cidadão. Você imagina o cara sair da academia sem camisa. Deus é mais. Meu Deus do céu. Você sabe que é gostoso, Batista? Sabe quando tem, quando você tá no carro, assim, por exemplo, em Piedade tem a pedra do elefante, tem uma pedra em formato de elefante que é natural. Sim. E bem nessa pedra, é lá no Alto de Piedade, é um desnível da pista, que quando você acelera muito, vai muito rápido, o carro faz, sobe e desce muito rápido, dá aquele friozinho na barriga. É muito bom aquilo. E acaba com o carro. Não, mas é bom. Bem. Aí a hora que você vai pagar o conserto, também dá um frio na barriga. Alô, quem fala? Alô. Quem fala? É o Leonardo. Fala, Leonardo. Fazendo o que aí, Léo? Tô no WhatsApp. Tá no WhatsApp? Ó, está com o seu grupo no WhatsApp? Estou, sim. E o que, que você tá falando no grupo aí, mandando umas... fotos do Lingerie Day? As minas que não param de mandar. Tá certo. Ó, gostosão. Tô falando com o Brad Pitt. E o que te faz chegar ao orgasmo sem ser sexo? Quando você tá com aquela vontade de mijar, aí sente aquele alívio. Ah, tá. Nossa, dá um mijão que nem eu agora, rapaz. Que eu tive que sair ali. Eu acho que nunca me aconteceu isso, mas me deu uma vontade. É? Alô? Alô? Quem fala? É o Felipe. Fala, Felipe, beleza? Tranquilo. Felipe, o que te faz, assim, sentir aquele... como se fosse um orgasmo, sem ser sexo? Meu, quando a pessoa que você gosta responde assim rapidinho no WhatsApp, porque demora mó cota. Ah, é complicado. É boa, né, rapaz? E quem é que você tá? Quem é que tá respondendo rapidinho pra você ultimamente? A Beatriz. A Beatriz. Oh, você chama ela de Bia? Bia. Isso. Manda um beijão pra ela. Um beijão, Beatriz. Muito bem. Mas tá comendo já ou só no WhatsApp? Ela é minha namorada, mas ela demora muito pra responder. Às vezes é muito homem falando com ela. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Quando demora pra responder, só vai aqueles dois palitinhos e você fica, porra, filha da mãe entrou no negócio, chegou pra ela a mensagem, e aí? Não, mas às vezes não chegou, sabia? Ah, tá, não chegou. Você agora sabe mais que não, o cara do WhatsApp. Não, é sério. Só se foi visualizada, aí o negócio tá tenso. Sabe uma dica pra você que... Opa, que isso? Sabe uma dica pra você que às vezes não quer responder aquela pessoa e aquela pessoa manda o WhatsApp pra você? É que eu não tenho WhatsApp e não faço isso. Mas você pode colocar, por exemplo, você digita a letra A e deixa, entendeu? Você deixa a letra A porque a pessoa sempre vai achar que você tá digitando. E aí você enrola até a hora que você tiver geralmente, no pique pra responder. Geralmente pai e mãe faz assim, né? Pai e mãe, você manda o WhatsApp e fica escrevendo assim, digitando. Fica 10 minutos digitando, aparece. Oi. Né? É assim. É verdade. Muito bem. Vamos acabar o assunto. Ah. Chega. É hora de tocar música. Porque já tem o Papai Eu Quero com a Loja do Prazer. Hoje a gemidinha, porque é dia do orgasmo. Então eu vou tocar agora, depois do Maroon 5. A primeira eu não lembro do Chris Brown como canta isso. É aquela... Não é? Começa assim... Começa com um gritinho assim, né? Então, depois dessas duas músicas, tem Papai Eu Quero. Gemidinha. Vai ligando desde já, 30047000. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show. Que foi? Que foi? Que temos agora? Que temos agora? Papai, eu quero! Caipira tá cansadão. Sentou já. Sentou. Tô cansado. Tô com sono. Sentou. Que temos agora? Papai, eu quero. Sim. Valendo o kit da Loja do Prazer com os produtos da Durex. E também o brinquedinho sex toy da Rocksoft. Pra você, ouvinte do Cafeína, hoje é dia do orgasmo, a gemidinha. Caipira, dá uma gemidinha. Não, pera. Ainda não. Alô? Alô? Quem fala? É o Guilherme. Fala, Guilherme. Tudo bem? Falando de onde? Tudo bem, Batista. Eu falo aqui de São Bernardo do Campo. Tá, você geme muito. Nossa, Guilherme. Só BC hoje, hein? Só um pouquinho, hein? Um pouquinho. Caipira, corta a trilha. Blum. Solta a... Muito bem. Caipira, uma gemidinha, Caipira. De macho é assim. É a minha. Tá jogando tênis. O Guga também geme assim. E você, Mini Ruth? Ai. Muito bem. Oh. E agora o nosso ouvinte. O que você tem que falar antes de gemer? Papai, eu quero ganhar o kit da Loja do Prazer. Muito bem. Então agora manda ver, garoto. Ai. Ai, danada. Ai. Vai, não para. Ai, gostosa. Ai. Olha o povo rindo. Ai, vai agora. Ai, que terra, isso, né? Ai, que delícia. Tá todo mundo hoje. Ai, que delícia, né? Tá certo. Quem é que tá rindo aí no fundo? É minha mulher. Tá certo, sua mulher tá rindo, né? Porque ela sabe que não vai ter nada disso daqui a pouco, né? É, meu amigo, eu sei, conheço muito bem. Bom, você ganhou. Você ganhou o kit da Loja do Prazer, é só passar aqui, fala com o Caipira fora do ar, dá mais uma gemidinha pra ele que ele gosta. Mentira. Vamos pro intervalo, já a gente volta com qual o seu problema. Cafeína Leite Show. Metropolitano. Qual o seu problema, hein? Ai, Metropolitana, Cafeína Leite Show. Qual o seu problema? De ver cada coisa na internet. Meu Deus do céu, hein? Acabamos de ver uma dancinha aqui, pelo amor de Deus. Alô? Será a nova sensação do momento, Marcelo Batista? Sei lá, acho que vai estar tocando em todas as... Vai tocar na Globo isso aí. O clipe vai aparecer naqueles TVs. Voltou. Alô? E aí, Batista? Quem fala? É o Gustavo. Fala, Gustavo. Qual o seu problema? Então, Batista, não tenho nenhum problema, não. Liguei mesmo pra te dar uma sugestão aí. Como o Caipira se acha o tal, que é inteligente pra caramba e não é nada, que tal você fazer um quadro chamado Perguntas Criativas para o Caipira? Olha, o dia que você tiver uma rádio, você pode fazer o que você quiser. Poxa, isso é bem legal, mano. Tá? Tadinho. 30047000. Vocês estão ouvindo e ficar decepcionado com você. Muito bem. Alô? E aí, Batista? Quem fala? É Pedro. Tá bom, tá, tchau. 30047000, Cafeína Leite Show. Alô? Eu quero mandar um beijo pro China, é a Paulette. Tchau, Paulette. A Paulette é de casa, não consigo entender. Eu um dia ainda entenderei. Um dia ainda entenderei o que a Paulette quer. Alô? O nome já e aí, Batista? Quem fala? É o Cheiroso. Não conheço, pois não? Tudo bom, Batista? Quem é? É o Cheiroso. Pois não? Qual tudo o seu bom? Problema? Meu problema? Se tá tudo bom, claro que não. Por que não tá? Porque não, ué. Aconteceu alguma coisa? Ah, não te interessa. Tudo bem, Mini Ruth? Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Não, não muito. Ah, é? Por que aconteceu? Vários problemas, né? Então... Não, mas no fundo não te interessa, né? Ah, entendi. Olha, ele ficou chateado. Nossa, eu acho que... Próximo, 30047000. Alô! Vocês são alô, de mal. Alô, Batista! Quem fala? O Pedro. Olá, Pedro. Já fui fazer cocô na sua casa, hein, Pedro? Qual é o seu problema? Devolve meu chip. É que é a última vez que eu ouço vocês, porque minhas aulas voltam semana que vem. É mesmo? Não, mas tem amanhã ainda. Ô, pera aí, ó. É que minha mãe não deixou, falou que eu tenho que me acostumar com o horário. Tá certo, tá bom. Qual é o nome da tua mãe? Eduarda. Eduardo. Ô, Batista. Puta, nome esquisito. Deixa eu mandar um salve pros meus amigos do grupo Fandom do Cafeína. Tá. Que eles me matam se eu não mandar. Manda. Já mandei. Tá bom, então. Muito obrigado. Ele foi simples, né? Foi simples e direto, é né? É fandom. 30047000. Alô? Oi. Quem fala? Beatriz. Olá, Beatriz. Qual é o seu problema? Que eu tô apaixonada pelo Cheiroso, Batista. Ah, é? O Cheiroso é casado, viu? Você não venha destruir relacionamentos. Nossa, Batista. Tá? E você tá com voz de travesti também, viu? Nossa, que horror. Oh, nossa, que horror. Nossa, aquelas vozes. Eita, não é? 30047000, alô? Fala, Marcelo Batista. Nossa senhora. É um atrás do outro. Tinha que ser, não, não vou falar que eu não quero terminar o programa de bom humor. Cafeína Leite Show, 30047000, alô? Alô, Jean. Alô? Quem fala? Alô? Ah, ele não tá ouvindo, ele tá ouvindo pela internet lá, vai dar uma zona, não vai conseguir falar. 30047000, Cafeína Leite Show, alô? Baixa o rádio, Jegue. Jumento. Vá, baixa o rádio, mala. Tchau, 30047000. Alô? Acabou, né? Alô? Acabou, né? Acabou. Chega, né? Já acabou. Deu? Acabou. Chega. E agora, hora que o programa acabar, você acessa www.lojadoprazer.com.br. Porque hoje é o dia do orgasmo e sua mulher ou seu namorado estão esperando algo de vocês, hein? Claro! Então acessa aí www.lojadoprazer.com.br. É a maior sex shop online da América Latina, não é mesmo? E tem produtos que você vai aproveitar hoje, dia do orgasmo, como nunca. Né? De repente você pode botar uma lingerie sexy pro seu maridão, ele já vai ficar louco. É aquela coisa, né, Batista? Você já tem um motivo. Exatamente. Você fala, ah, vamos aproveitar o dia. Vamos aproveitar. Então aproveita. Compra aí um produtinho, um gelzinho pra massagem, lá um gel sensual pra massagem 2 em 1 da Durex. Né? Aproveita. Se não é aquele seu parceiro fixo, você tem que usar preservativo, né? Compra o preservativo da Durex também. Tem aquele mais fininho, texturizado, tem o sabor, né? Tem o prazer prolongado, tem tudo. Lá, Durex é a número 1 em venda de preservativos no mundo. Então acessa aí www.lojadoprazer.com.br e não pensa que não dá tempo, não. Se você comprar hoje, vou comprar de manhã. Você escolhe a opção via motoboy, se você mora em São Paulo capital, você recebe em até 4 horinhas os seus produtos. É rapidinho, Loja do Prazer, entrega mais rápida e segura do Brasil, tudo com muita descrição, ninguém vai saber o que tem dentro da caixinha lá. Não vem nada escrito por fora, Loja do Prazer, nada. Você pode mandar entregar na casa da tua mãe, que não tem problema. www.lojadoprazer.com.br. A Loja do Prazer é líder, completa e descomplicada. Até pelo que você fez com aqueles brinquedinhos que você ganhou da Loja do Prazer. Eu doei. Pra quem? Eu doei um. É. O quê? Um pra minha tia e um pra uma amiga. Amiga. Amiga minha. Amiga que te come, né? Não, amiga mulher. Muito bem. Vamos terminar o programa. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, acabou! Ah, não é possível, acabou. Mas já? Acabou, vamos embora. Vai curtir, Batista, vai curtir, Batista, o dia? Vou chegar em casa. E vai dar uma curtida? Vou dar um joinha. Eita, nós, hein? Bom, vamos embora? Aproveitem com uma duração, com moderação, né, o dia do orgasmo. É nada, pode soltar franga aí, vai com tudo. Não, mas toma cuidado, né, que é perigoso. Cuidado pra quê? Tem coisa melhor? Não tem, filho. Ah, mas é que às vezes os casados, às vezes, se sentem que querem fazer, às vezes a mulher não quer, isso entendeu? É recalque pra quem não tá fazendo, né, caipira? Exato, vamos embora? É que ele faz com outra parte do corpo. É mentira. Muito bem, vamos embora. Arroba MBatistaOficial. Me sigam aí no Instagram, tá? Arroba MBatistaOficial. Tem um arroba MetropolitanaFM. Tem um arroba EduCaipira. Tem um arroba Cotoco de Gente. Tudo isso no Instagram. E no Facebook, essas coisas, você procura que nós não estamos com saco aqui, tá? É isso mesmo. Então vamos até amanhã. Amanhã é sexta-feira, graças a Deus. Mas tem Cafeína Leite Show. Segura. Tchau. Fui. Cafeína Leite Show. Metropolitana.